Você conseguiu aquele chute, de joelho. A técnica definitiva vantagem não é o chute de pulo. Você deve saltar mais alto do que o seu adversário e parar um instante no ar. Então decidir com que perna chutar. Para ver a abertura do seu adversário, um salto de vácuo para o chute de joelho. Nasceu uma nova técnica, a técnica definitiva. Poxa vida. Você conseguiu, você pode esquivar a frente do pé, mas você não pode escapar do pequeno balanço do chute de joelho. Essa é uma verdadeira técnica definitiva. Salomão, parabéns. Muito obrigado, Andrew.